Começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu vou rolar vários dados em carisma porque eu quero preencher essa ficha de personagem e fazer novamente um newst da vida. Eu sou a Jéssica e eu vou conseguir a melhor nota nessa feira de ciências. Vocês vão ver só seus otários. E começando então mais um podcast de jogatinas aqui no JBG Podcast. Vamos aqui falar a respeito das nossas jogatinas e experiências recentemente. Mas antes a gente tem que falar alguns recadinhos. Primeiro agradecer todo mundo que votou no Jogatina BG nas três categorias que a gente participou da primeira fase do Prêmio Ludopedia. E graças a vocês estamos na final em duas das categorias. Na mídia escrita com o JBG News e com o podcast. Olha aí, então novamente muito obrigado a todos que contribuíram pra isso, e convido vocês a votarem, né? Tá aí pra votar, tem até o dia 31 de março? É sempre confundo, é 31 de março pra você votar nessa última fase. Lembrando, se você vota, além de contribuir com o seu produtor de conteúdo favorito, você ainda concorre a prêmios na premiação do Prêmio Ludopedia. Olha só, quantos prêmios? Concorre a prêmios na premiação do prêmio. Isso! Uau! E também temos que agradecer a todos que contribuem na nossa campanha lá no PicPay. Várias pessoas incríveis, mês a mês, ajudam a gente com valores a partir de R$1. E graças a essa contribuição mensal do pessoal, a gente pode fazer mais conteúdos. A gente adquiriu câmeras novas, né? Como eu disse recentemente na nossa tab. Câmera, né? Câmera, foi mal, uma só. É que foi, saiu plural sem querer. Mas a ideia é que temos que agradecer essas pessoas incríveis nesse podcast em especial, que o Lucas Araújo, que ajuda a gente mês a mês lá, contribuindo na nossa campanha no PicPay. Então, muito obrigado aí, Lucas. Um beijo no seu coração. E como é que a pessoa faz pra contribuir? Entrando no picpay.me/jogatinabg, ele funciona através de um aplicativo no celular. Então vai lá, entra nesse link e ajuda o Jogatina BG. Você também pode ajudar o Jogatina BG conhecendo a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, onde você pode comprar diversos lançamentos, inclusive o Fallout, que chegou no Brasil. Opa! Fallout, eu sei que a Jéssica curte. Também chegou a expansão pra você jogar o Game of Thrones e até 8 pessoas agora. E você pode seguir o Jogatina BG nas redes sociais, só você procurar Jogatina BG no Facebook, Instagram, no Twitter. Você pode entrar nos nossos grupos de discussão lá no Telegram, seguir a gente nas notícias no Telegram também, lá no JBG News, e escutar os outros podcasts que a gente publica aqui na casa. Então, vão lá, entrem nos links, vão estar aqui na postagem. Agora, partiu pro episódio. Peraí, só um minutinho que eu vou buscar a paçoca do bebê. Eu queria começar esse podcast dando um relato muito legal de uma experiência que eu tive aqui em Curitiba com board games, né? Primeiro que o que eu vou falar aqui não é necessariamente uma verdade absoluta, mas é uma constatação assim que normalmente o público aqui de Curitiba é muito fechado nos seus próprios grupos e normalmente não se abre para outros grupos, né? Isso acontece não apenas em board games, mas também em outras atividades. Isso é uma questão cultural, não é aquela questão do curitibano ser mal educado e tal, é uma questão bem cultural mesmo. Eu mesmo sou bem fechado, então até às vezes o pessoal fala comigo, às vezes eu tento falar com a pessoa, mas eu travo, até por questão cultural, até por ansiedade. Se caso um dia você me encontrou, foi falar comigo, eu não falei nada, eu peço desculpas porque às vezes é meu jeito de falar, vocês acabam me acostumando, eu falando aqui direto nos vídeos e tal, mas normalmente eu me edito, então fica fluido pra vocês. Mas se um dia eu falar com vocês e você achar, nossa, que nada a ver os hábitos que eu conheço do podcast, mas a ideia realmente foi que essa experiência foi incrível, que é uma iniciativa que tá rolando aqui em Curitiba já faz alguns meses. É uma experiência, é uma iniciativa que o pessoal chama aqui, né, que o pessoal chama aqui de Jogatinas Boards and Burgers, CWB, né? CWB por conta de Curitiba, e CWB, só uma curiosidade, não é a sigla de Curitiba, mas sim do aeroporto, que não fica em Curitiba, fica em São José dos Pinhais, mas usa como a sigla para Curitiba. Enfim, deixando isso de lado, essa explicação sem sentido ou não, essa iniciativa ela começou pela mente de diversas pessoas. Eu não vou saber o nome de todas as pessoas que estão envolvidas, até porque apesar de ter feito uma experiência muito legal, ainda assim eu não tive como usufruí-la 100% da maneira que eu queria, por N motivos e tal, mas eu sei que tem pessoas ali como o Ricardo Salomé, o Sandro Campagnoli, o japonês, né, e mais um monte de gente aí que pegaram essa iniciativa, abraçaram o Gustavo Fada, um abraço pra você, Fada, que abraçaram essa iniciativa e falaram, vamos fazer o pessoal de Curitiba se encontrar, se conhecer, fazer novas amizades, né, porque uma coisa interessante que até tava ouvindo recentemente o podcast lá do Board G, né, do Didi Braguinha, que é uma coisa bem importante. Normalmente quando você entra em board games e você vai lá querendo aproveitar tudo, se você traz novas pessoas que não tem tanta essa empolgação acaba sendo o ideal para você conhecer novos amigos dentro do próprio hobby. Até para você aproveitar novos jogos, porque dependendo da forma que você introduz e apresenta os board games a outras pessoas que não são do hobby, são raros casos que a pessoa vai além dos jogos família. E se você tá procurando uma experiência com jogos mais pesados e tal, não que é errado você jogar jogo família, jogo infantil, todo jogo tem seu momento, mas às vezes se você quiser um passo além, é difícil para você ir para isso sem conhecer uma pessoa que também tá interessada naquele sentido, né? É claro que existe casos onde a pessoa consegue jogar com outras pessoas e tal, mas de certa maneira o interessante, né, é você fazer amizade dentro das pessoas do hobby. E o que aconteceu com essa iniciativa da Boards and Burgers, né, é justamente isso. O pessoal tem feito de uma maneira muito organizada, o pessoal se organiza pelo Trello, só o esquema é maravilhoso, e a forma que funciona, que vem funcionando, o pessoal joga muito, assim, sem ter noção. Atualmente tem mesa já pra final de abril, já que tá organizada e já fechada, e tem mesas abertas que diversos jogos, acho que sim, no Trello. O Trello é exclusivo pro pessoal de Curitiba, então, por mais que eu queira mostrar pra vocês isso, fica a questão. Eu recomendo fortemente vocês conversarem com o Sandro pra entrar no grupo e tal, porque a iniciativa é bacana demais. Aqui em Curitiba, de uns anos pra cá, né, tem a Fanbox, eu até entrevistei o Massa no Ficha do Jogador, algumas outras lojas, né, que onde você joga board games, e isso também tem facilitado, né, porque às vezes a pessoa quer jogar, tem os jogos, mas não tem um espaço legal na casa dele, porque é pequena mesa, ou às vezes não tem a mesa, né, então, e isso é uma forma também de interagir. Você, ó, eu tenho interesse em jogar, eu tenho o jogo, só falta o local, e as pessoas vão lá e discutem, usa a Fanbox pra jogar e tal, e é muito, muito maneiro. E nessa experiência eu tive contato com o Kanban, que eu joguei com o Guilherme Duprá, com o Renato do Tabula Quadrada, a gente jogou na Fanbox, foi essa questão da gente se organizar e jogar ali. Também tiveram outros jogos, o próprio Twilight Empire mesmo, que eu joguei com o William, com o Rodrigo, com o Anderson Butileiro, o Renato novamente, e também o Guilherme. Cara, foi muito maneiro porque a gente se organizou pelo Trello, e também eu tive uma experiência bem recente de um jogo que eu vou falar aqui pra vocês, que foi com o Railroad Revolution, um jogo da What's Your Game, né? Aquela editora, entre as... É a editora italiana, mas que tem uma parcela de um pezinho ali em Portugal e tal, mas não sei necessariamente como que tá o viés dele, mas a ideia é que esse jogo é muito maneiro, e a experiência que eu tive com ele, assim, foi... Eu tive 10 dias de férias pelo FPR, né? Onde eu trabalho. Eu falei, vou aproveitar pra jogar vários, já que tem o pessoal do Trello. Só que aconteceu foi que eu aceitei diversos freelas de edição, isso me custou no mínimo 70 horas de trabalho durante as férias. Eu não joguei nada do que eu tinha previsto. Mas surgiu uma oportunidade uma terça-feira à noite, lá tava uma mesa de Railroad Revolution, eu tinha ouvido falar de um jogo econômico, eu falei, vou entrar nessa mesa. E cara, o jogo é muito maneiro. Joguei com o Sandro, joguei com o Alexandre, o Hernandes, e joguei também com o Marcos Khan. Cara, novamente, deixa eu agradecer aqui a hospitalidade incrível do Sandro. Ele tem feito, ele e várias outras pessoas, mas como eu tive contato diretamente com ele, assim, ele tem feito esse trabalho incrível em Curitiba. Então, parabéns aí, Sandro, pela sua iniciativa, pelo esforço. Ele convida o pessoal pra jogar na casa dele, vai lá e faz toda essa hospitalidade. O pessoal joga, se diverte, conhece novas pessoas, né? E é uma coisa muito maneira aí que tá acontecendo aqui em Curitiba. E tá de parabéns aí pra todos que deram esse passo difícil, né? Eu peço até desculpa por não participar tanto dos grupos de WhatsApp, até mesmo das jogatinas, até por conta das minhas tarefas. Mas agora sim, de verdade, falando a respeito do Railroad Revolution, esse jogo é um jogo econômico. Ele é um jogo que não é necessariamente um jogo longo, e ele é um jogo de característica econômica, né? Ele passa um cenário ali nos Estados Unidos, onde você tá desenvolvendo sua companhia férrea, instalando postos e também competindo com os outros jogadores para garantir mais pontos de vitória. Você vai fazendo isso fazendo uma alocação de trabalhadores, assina a sua ficha de jogador, que já vou explicar que tem um twist bem legal, e também você vai investindo em ações da Western Union, né? Ele é um jogo que você vai montando rotas, né? Então você vai construindo novos trilhos, você vai alcançando novas cidades e vai construindo. E conforme você constrói naquela cidade, você vai ganhando benefícios. Seja benefício por ser o primeiro jogador, ou seja benefício por simplesmente você ter construído naquela cidade. O jogo vai ter diversas facetas, assim, de você ter objetivos próprios, que é revelado pra todos. Então se você vai atendendo lá, você tem trilhos em tal local, postos em tais cidades. Então você consegue cumprir aquele objetivo e consegue pegar objetivos mais difíceis, só que vão render pra você mais pontos de vitória. Ele é um jogo que, como eu disse, é econômico, né? Então você tem que saber gerenciar o que você tem de dinheiro. Pra você fazer todas as ações, você vai ter o tabuleiro do jogador. E aí que tá a graça do jogo, assim. O tabuleiro principal, ele tá lá pra você ter essa visão do mapa em si, onde você vai expandindo, todo mundo começa num outro único ponto, e vai ter uma diversificação pra questão da preparação do jogo, assim, onde cada um escolhe um bônus específico, e você vai expandindo a partir dali. No tabuleiro principal também, antes de falar do tabuleiro do jogador, você tem três trilhas ali onde você vai subindo. Essas trilhas são multiplicadores de pontos de vitória pra cada um dos requisitos. Seja trilhos que ligam cidades de nível 5, sejam postos comerciais colocados em cidades, e também seja investimentos que você fez na Western Union, né, naquela empresa de telégrafo. Essas três trilhas, né, elas vão ter graduações diferentes entre elas, elas vão gerar essa pontuação final, então você subindo nelas é interessante, e onde você investir nela também é interessante de você saber. E o tabuleiro jogador, onde você faz a sua ação. Os jogadores irão começar com 4 meeples brancos, né, os meeples brancos eles são meeples simples, e você, dependendo do seu bônus jogador, você pode pegar um dos outros meeples, que são coloridos na cor roxa, azul, laranja e cinza, certo? Essas cores, elas vão dar benefícios quando você ativar alguns locais. O seu tabuleiro tem 4 ativações. Tem uma ativação onde você pode construir casas, onde você já tá ligado por trilhos. Um outro local onde você pode construir trilhos. Tem outra maneira onde você pode ativar trens, né? E também para você investir e colocar postos para o Western Union. Esses locais são bem simples. Você pega um trabalhador, coloca naquele local, ativação. Se for um trabalhador da cor branca, você vai lá, simplesmente ativação, paga o custo se tiver, ganha o benefício se houver, e assim faz. Só que a pegadinha desse jogo é o seguinte: você vai adquirindo ao longo do jogo, fazendo trocas e tal, pra garantir meeples de outras cores. Porque se você fizer uma ação com um meeple de outra cor, você vai ganhar um benefício específico, além da ação básica que você fizer. Se, por exemplo, você vai construir uma estação, né, que é o posto de comércio, normalmente você paga o custo que tá impresso na cidade. Mas se, por exemplo, se por acaso você utilizar um trabalhador da cor laranja, você simplesmente você vai colocar aquela casa sem pagar um custo. Então, você tendo essa ideia de quais trabalhadores que você vai ter colorido, é interessante. Aí você pensa, beleza, então vou pegar, vou fazer toda a minha pool de trabalhadores da cor específica, né? Na cor, por exemplo, eu vou pegar só trabalhadores na cor laranja pra me beneficiar das coisas que você pode fazer ao longo do jogo. Só que aí que tem a pagadinha. Eu comentei um pouco antes aqui que você tem as cartas de milestone, né? Que são objetivos. Pra você cumprir eles, você tem que eliminar meeples seus. Seja eles já colocados no tabuleiro, ou sejam eles fora, disponíveis ali na sua reserva. Por exemplo, um milestone lá que fala assim, você precisa ter uma estação em 2 cidades de nível 2, as cidades elas têm nível de 1 até 5, né? Então, cada vez mais distante do ponto inicial, elas são de maiores números, né? De nível maior. Então, por exemplo, se você cumpre aquele objetivo, não é simplesmente cumprir o objetivo e pegar um novo. Para você cumprir o objetivo, você tem que colocar um trabalhador sobre aquela carta para dizer que você tá graduando aquele trabalhador, né? Promovendo aquele trabalhador para você cumprir aquela ação. Aí que tá a pegadinha. Você não precisa necessariamente usar um trabalhador que você tem na sua reserva. Você simplesmente pode promover um trabalhador que você já alocou ali, né? Nesse tabuleiro, como você tem 4 ações e 4 meeples brancos e um de outra cor que você começa, você pode repetir a ação. Então, por exemplo, se você quer fazer uma estação, você colocou um meeple lá. Se quiser fazer uma próxima ação, você também faz isso. Você pode fazer 4 ações de colocação de estação seguidas, se você tiver como pagar. Você não precisa se prender a eu já coloquei um trabalhador aqui, não posso fazer essa ação. Não, você pode fazer essa ação. Só que é o seguinte, se você colocou um meeple laranja para fazer uma estação onde você não paga para qualquer cidade, você queria utilizar ele para outro local, você tem que usar todos os trabalhadores da reserva para poder sim aí retirar todos os meeples e reativar do zero. Então, uma vez que você trava, ele fica lá até que você use todos os seus trabalhadores. Então, a pegadinha ali de você saber gerenciar na hora certa, fechar, usar todos os meeples, promover a galera para justamente renovar essa pool de meeple que você tem, é interessante. Fora que esse jogo não é um jogo demorado, a explicação dele é bem tranquila, assim. Uma vez que você entende a iconografia, e tá de parabéns aí a What's Your Game por ter utilizado um design gráfico com iconografia interessante que explica, por exemplo, você vai construir um trilho, e o trilho não é simplesmente você pagar lá, você paga também se o terreno for de dificuldade maior, por exemplo, montanhas de nível 3, montanhas de nível 2, 1 ou 100 montanhas, né? E isso você vai observando o tabuleiro e daqui a pouco fica natural pra você entender. Eu sei que na impressão inicial tinha uma regra que o pessoal dizia que era quebrada do jogo, era uma experiência bem única. E a gente utilizou já o que os designers comentaram que seria a versão 1.3, já com essa regra de mudar o valor. Em vez de ser um valor tipo 50, 100, é o valor 500 e 1000, porque era muito quebrado, o pessoal dizia. Outra coisa que eu também não disse, né? Essa aqui é uma opinião de uma única partida. A partida foi interessante. Acho que todo mundo lá, até mesmo o Sandro, que era o dono do jogo, tava jogando pela primeira vez. Inclusive, ele tá numa saga absurda de jogar 365 jogos em um ano. Então, o jogo não repete naquele ano. Então, jogou aquele ano, só vai jogar no ano que vem. Uma pena, porque esse jogo é muito bom. E o jogo também é muito bonito. Ele segue muito o que você já viu de jogos da What's Your Game. O Madeira, o Nippon, né? E são os jogos, assim, que são muito bonitos. Ele tem cores interessantes que eles utilizam e tal. E fora que é muito legal, né? Essa abordagem da América no século XIX, onde você tinha toda essa expansão para o oeste e é representado pelas rodovias que você... rodovias não, ferrovias que você vai construindo e você vai investindo nas ações da Western Union. As ações também são interessantes porque no tabuleiro ali, conforme você passa por locais onde você ativa a negociação, existe também a questão de você fazer negociações com as cartas que tem lá. E você utiliza utiliza a negociação normalmente com fichas, as fichas de ação que você tem da Western Union. Você vai ganhando várias fichas, as fichas você pode trocar em qualquer momento durante seu turno por dinheiro, mas normalmente para você fazer essas conversões, né, essas negociações, você tem que utilizar exclusivamente ela. Então é interessante você manter elas, mas também às vezes gastar e fazer essa questão de você converter isso em dinheiro para você poder fazer mais ações. E como que funciona no final do jogo, né? No tabuleiro de jogador você tem uma quantidade limitada de estações e também de trilhos. Uma vez que você limpa todos os seus trilhos e estações até um certo momento, o jogo vai ter mais uma rodada final e depois vai ser contada a pontuação final. Não é necessariamente uma salada de pontos como os jogos do Feld, mas ele vai ter uma saladinha de pontos porque tudo que você faz vai ter pontos de vitória, seja seus objetivos, sejam as cidades que você controlou, e isso é setado, né, pela aquela informação que você tem no lado do tabuleiro ali, onde você tem aqueles multiplicadores conforme o número de casas que você colocou na Western Union, número de casas no tabuleiro, ou até mesmo número de trilhas que ligam as três cidades de nível 5 que você tem no jogo, né? O jogo, ele é um jogo de 2 a 4 jogadores. Eu sei que acho que 2 ou 3, você tem uma regra específica que você não deixa todas as cidades ativas, mas a gente jogou com a totalidade dele. Cara, Railroad Revolution é maneiríssimo, cara. Eu achei muito interessante a forma que ele roda. É excelente, um jogo muito bonito, rápido, mas é maneiríssimo como funciona Railroad Revolution. Queria comentar também aqui uma experiência que eu tive com uma nova iteração de uma franquia, né, de um jogo que ganhou até o Spiel des Jahres, que foi o Kingdomino, com, dessa vez, com a versão Kingdomino, né? Kingdomino foi lançado aqui no Brasil pela Paper Games, e Kingdomino, ele foi um jogo lançado um ano após o sucesso, né? Ele foi como se fosse uma experiência um pouco mais avançada para Kingdomino, né? Kingdomino é aquele jogo de alocação de tiles, no estilo mais próximo de dominó possível, tanto que o nome diz sobre isso, né? Mas a questão é que Kingdomino, ele era muito de entrada, né? Não que ele seja um jogo ruim de jogar, ele é um jogo delicioso, eu adoro jogar ele, mas o Kingdomino, ele vem pra você ter essa oportunidade de você ter a experiência do Kingdomino, mas adicionar camadas de estratégia e também de decisões mais difíceis, né? O Kingdomino é aquela questão de você vai fazendo aquela alocação dos seus reis e duques nas peças, e conforme você vai alocando, você vai adquirindo novas peças, e o objetivo é fazer mais pontos de vitória com seus multiplicadores e por tipos de terreno que você tem. O Kingdomino, ele pega isso e adiciona a camada da rainha, tem um mercado de novas construções, tem um novo tipo de terreno, que é um terreno de estabelecimentos, e isso adiciona essa camada do jogo que é interessante. Só uma coisa que é interessante falar, que o Kingdomino não é uma expansão do Kingdomino. Ele funciona como um jogo próprio, mas também é possível você fazer o casamento real. Unir os dois jogos e utilizar eles para você fazer mesas de até 8 jogadores, fazer uma mesa maior em até 4 jogadores. Então, é uma forma legal, assim, de você ter isso. Eu até fiz um vídeo overview, eu convido vocês aí para vocês conhecerem. E ele é bem simples, assim, apesar de ter camada estratégica, ele é bem tranquilo de explicar. Além de você selecionar a peça e colocá-la no tabuleiro, você vai ter opções de você colocar cavaleiros em campo, que são meeples menores, que garante para você moedas. Você também pode colocar as peças de torres conforme você compra estabelecimentos. Essas peças de torre vai te atrair para você ter a atenção e chamar a rainha para o seu reino. Isso vai te dar benefícios tanto a curto e longo prazo, né? No caso de curto prazo, você pode comprar estabelecimentos pagando a menos, e a longo prazo ela ajuda também na questão de multiplicadores na pontuação final do jogo. Apesar de adicionar essas camadas, também o jogo não se estende mais. Ele dura um pouquinho mais, porque o Kingdomino, ele dura ali de 15 a 20 minutos. O Kingdomino vai durar até no máximo 30 minutos. Porque o que ele adiciona é, conforme os jogadores utilizam as peças vermelhas que você adiciona no seu tabuleiro, você pode comprar construções, estabelecimentos que vão te dar benefícios de pontuação no final do jogo, algumas ações, algumas coisas extras que são bem legais. E essa leitura do que você pode pegar para ferrar outras pessoas, da posição de você colocar primeiro o seu duque mais acima para você poder utilizar o benefício do dragão, porque existe um meeplezinho do dragão, que se você for o primeiro, pode pagar um X moedas pro dragão, e o dragão eliminar uma construção que o outro jogador estava interessado, né? Isso também é bem legal, que funciona como se fosse um take that. Não é apenas olhar o seu tabuleiro, mas sim olhar os outros tabuleiros dos outros jogadores para ver o que eles estão buscando. Então, Kingdomino, aprovadíssimo. Agora, que eu falei de vários joguinhos e você já comeu algumas paçocas? Oi, não, é, tava com fome, desculpa aí, galera. Certo. Não dá pra deixar a paçoca de lado. E você comentou na sua abertura, então, Jéssica, que você quer tirar a melhor nota na sua feira de ciência. Por quê? Deixa eu entender isso aí. E antes de falar do jogo, eu quero saber se você já participou de feira de ciência. Já participei, eu participei acho que duas vezes. Ah. Uma, na verdade, meu projeto não era nem científico, era histórico. Feira de ciência, geral, né? É, feira de ciência, mas... tudo que envolve, sim, sei lá, qualquer coisa da escola. E aí, a primeira vez, a gente fez um histórico sobre a Mogiana. Mogiana? É uma empresa de trens que trilhou lá a parte que ligava, acho que Campinas até o sul de Minas. Ah, que da hora. Eles fizeram esse trajeto e aí tem muitos resquícios ainda lá. Porque não é ativo mais. Natal. Não, não, não. A empresa fechou há muito tempo atrás. Uhum. Mas aí, nesse primeiro projeto, a gente, meu professor de história, que era um querido, assim, nosso, ele ajudou a gente, tipo, a gente fez entrevista com o funcionário. A gente visitou as estações, uhum, sabe? A gente achou fotos, assim, tipo, de arquivo, de biblioteca. Foi super legal. Cara, e aí, o segundo foi um projeto um pouco mais idiota, apesar de ter sido no ensino médio, isso, uhum, aí. Esse da Mogiana eu fiz, tipo, na sétima série. Uhum. Aí, no segundo ano do colegial, eu fiz um que era aquele negocinho do CD que ele flutua, tá ligado? Por causa do ar. Aí, e você acha que é idiota? Eu acho. Não. Você coloca um balão no meio do CD, assopra e aí ele vai flutuar. É idiota. Claro que não. Não é aquela coisa que você vê um braço robótico na mesa da criança fazendo... Ah, não. Mas sim, isso no Brasil, então, só naquelas escolas de... Porque a gente sempre vê em filmes, né? Aquelas feiras de ciência, as crianças fazendo, né, aquele vulcão, não, as coisas... Isso aí tem naquelas escolas bilíngues, tá ligado? Que a galera paga 5 mil reais pra fazer o ensino fundamental. Certo. É isso aí. Lá tem os robótica. Com certeza, né? Não, pra pagar esse valor. Não, o meu era escola técnica. Era só soprar o balãozinho e deixar o CD flutuar. Eu tava tentando lembrar aqui, mas eu acho que nunca participei porque escola pública de péssima qualidade nunca teve isso. Eu lembro... Porque no ensino médio eu fiz escola técnica estadual de São Paulo. Aham. Que a infraestrutura lá, pelo menos não conheço as outras, a infraestrutura lá era bem boa, assim, nesse quesito. Mas, falando de feira de ciência, falando de joguinhos de tabuleiro, fala a respeito do jogo que você quer apresentar aí. Pois é, esse final de semana a gente fez um revival de feira de ciências, pelo menos pra mim, né? Uh-huh. Você foi sua primeira feira de ciências e você ganhou uma vez, duas vezes? A gente fez duas jogatinas, você ganhou uma e eu ganhei outra, né? Pois é, e aí ficou meu kits, que foi jogando Gizmos. Gizmos, pra quem não conhece, é um jogo de cartas e... Construção de maquininha, bolinhas, né? Bolinhas. Que a ideia é você fazer combos. Certo. Então você tem ali meio que o seu caderninho, né? O seu painel ali. O seu tabuleirinho, que é tipo um caderno. E nisso você vai realizando ações e construindo uma maquininha de pontos. O que eu achei muito divertido. Ele se assemelha bastante ao Terraforming Mars, pra quem já conhece, que você vai fazendo combos ali e cada rodada você faz mais pontos. Só que ele é tipo uma versão bem simples. Eu acho que ele, logicamente, tem uma complexidade se você for começar a se aprofundar um pouco mais. Sim. Só que ele é um jogo que dá pra jogar, tipo, com criança, assim, tranquilamente, sabe? Apesar dele porque falar ele que não... é 14 anos a idade, eu achei que 10 anos dá. Eu acho que uma criança esperta de 10 anos é porque hoje em dia toda criança com 8 anos já sabe mexer em tudo, né? Sim. Porque, por exemplo, ele não precisa de leitura, ele é todo iconográfico. É muito, tipo, você para, faz sua ação, vê tudo que vai dar gatilho naquela ação, passa pra próxima ação, entendeu? Então ele é muito simples, assim, ele não é, sei lá, um jogo que eu não gosto que é assim, eu acho que é o Lisboa, que você faz uma ação e ela vai dá gatilho em todo o tabuleiro e aí você fica perdidaço, eu no caso, fico perdidaço, assim, não sei o que fazer depois. Ele não, porque tipo, você tem ali o seu tabuleirinho, suas cartinhas de... Conversores, de ali, né? E eu achei muito divertido, fora que ele tem lá as bolinhas, né, que são as energias, assim, sim, tipo, que você vai acumulando. Eu achei muito da hora. O que você achou? Eu achei o jogo muito legal também, muito divertido. É aquela experiência de você fazer a maquininha de pontos, jogos de maquininha de pontos, sei lá, como Le Havre, o próprio Terraforming Mars. Mas quando você tem isso numa versão reduzida, mas não ruim, né? Tipo, uma versão reduzida, mas ainda satisfatória, eu achei muito da hora. E primeiro que ele é um jogo rápido, né? A gente jogou duas partidas em uma hora e meia. Isso eu achei legal, porque ele tem essa questão de você pensar no combo, né? Tipo, e ele é todo bonitinho, as ilustrações são legais, ele tem lá o coisinho que vai descendo as bolinhas de energia. Só que ele não é aquele jogo besta, sabe? Que você fica tipo, ah, um joguinho de 30 minutos aqui, eu nem vou jogar, eu jogo Lisboa, tá ligado? Uhum. Por que eu vou jogar esse negócio. Só que é tipo, é um jogo que ele engloba muita gente. Sei lá, acho que se você leva ele pra jogar com a galera, assim, vai ter pelo menos 3 pessoas ali que vão sentar e jogar com você e vai ser rápido, entendeu? E esse é pelo visual dele, né? De ter as cartinhas ali, os desenhos das cartas também são bem legais, bem né? É que mostra como se fossem vários experimentos, porque a ideia do jogo é justamente você ter a melhor nota. Então é praticamente como se você fizesse vários experimentos. E assim. Outra vantagem que eu achei também é que ele é fácil de explicar. Sim. Tipo, ele é fácil de montar. O manual tem 4 páginas. É, tipo, o manual dele é tipo frente e verso, acabou. Ah. Entendeu? Não tem segredo. Ele é ali, você jogou a primeira vez, você fala, ah, deixa eu jogar de novo aqui, que agora eu entendi tudo, agora eu tô expert. Foi o que aconteceu. Eu joguei e ganhei, e depois você falou, agora entendi. Aí você foi lá, jogou e ganhou. É, eu achei ele muito legal. Sim, e fora que é muito orgânico, né, as ações. Só explicando, né, como que teoricamente ele funciona, como é jogo você vai fazer máquina de pontos e você vai tentando melhorar essa máquina de pontos pra fazer mais pontos ainda, né, seja conseguindo mais bolinhas de energia, seja você construindo conversores que vão permitir que você troque uma das bolinhas por outras. E fora que, por exemplo, você faz uma de 4 ações. Então, por mais que chegue na sua vez, você não tem aquela carreta furacão cheia de ações pra você fazer. Você vai fazendo, tipo, os gizmos, que são essas cartas, né? Então, as cartas, elas têm nível de 1 a 3. E conforme maior nível, mais custoso, né? Mais caro vai ser pra você ter, pra você construir elas cartas, né? Você usa as bolinhas de energia justamente pra você construir novas cartas, que vão permitir você ter benefícios diversos, inclusive conseguir mais bolinhas, conseguir mais cartas. E a forma que ele roda, que ele funciona, é bem tranquilo. No seu tabuleiro, é bem simples, assim, bem fácil você entender. Aquela carta que você pegou, ela vai ter um símbolo, por exemplo, de uma chave inglesa, né? Uma chave de boca, assim. Quando você constrói ela, ela vai justamente naquele local que tem o mesmo símbolo. Uma carta de conversor vai no mesmo local. Então ele é bem intuitivo nessa questão. E a partida acaba uma vez que alguém ou constrói 4 cartas de nível 3, ou constrói 16 cartas no total, né? Depois é contado os pontos de vitória, seja cada carta que você faz vai te dar pontos de vitória. E algumas ações, assim, de conversão ou de ações específicas pode te dar, ao longo da partida, mais pontos de vitória, né? E vai ter um vídeo em breve aqui no Jogatina BG, lá no nosso YouTube, né? Não aqui, né? Lá no YouTube, onde você vai conferir um overview e a nossa análise lá, a minha análise, no caso, né? Então, Zabuzeta, você comentou de aumentar seu carisma. Como assim? Vai voltar o Jogatina RPG? Não. Até, talvez seja até um susto pra muita gente que não sabia, né, que o Jogatina RPG acabou. E agora eu posso ter essa experiência de construir um novo personagem no Role Player, um jogo que saiu recentemente aqui no Brasil pela Grok Games. Ele é um jogo de construção de personagem de RPG. Não é necessariamente um jogo da aventura, mas sim um jogo sobre você fazer essa primeira parte. De você construir o seu personagem com seus atributos, comprando armas, comprando armaduras, perícias e habilidades. É porque construir o personagem já é um jogo, né? Sim. No RPG já é uma aventura. Você fica ali trocando a ficha com o mestre e faço assim, faço fulano. Sim. É um jogo à parte. O roleplayer, então, ele tem essa questão de ter a temática de RPG como o cerne dele, né? Mas ele é muito um jogo mais sobre mecânica do que em si sobre tema. Apesar de o tema ter sido encaixado de uma maneira bem legal, porque você justamente vai tendo a questão de buscar os melhores status nos seus atributos, seja também comprando cartas no mercado. E o twist dele tá justamente nessa questão de você alocar os dados nas 3 colunas de cada um dos atributos, seja o atributo de força, destreza, inteligência, carisma, sabedoria e constituição, né? Não necessariamente nessa ordem, mas a forma que você coloca e quando você coloca em cada local vai te dar um efeito pra você fazer com dado. Por exemplo, quando você coloca um dado em força, você pode pegar qualquer outro dado já alocado, inclusive o que você acabou de colocar, e inverter a face dele. Então, por exemplo, se você tem um dado 1, vira um 6. E como você tem essa questão pro final da partida de buscar alguns resultados específicos, dependendo da sua classe que você tem, seja a classe de paladino, ladino, druida e outras classes em geral, eles vão dar alguns objetivos, né, que você tem que atingir com seus atributos. Por exemplo, você tem que ter força 17. Então você tem que ter uma força 17 para garantir 3 pontos de vitória. Ou mais que 14 para garantir 1 ponto de vitória. Ou 16 ou 15, e assim vai. Então esses atributos é bem legal porque você vai tentando fazer essa manipulação dos dados nos seus atributos. Mas não é somente isso que vai te dar ponto de vitória, porque além da sua classe, que permite que você tenha esses objetivos de numerais, você também tem seu antecedente, que ele tem os objetivos de cores baseado nas colunas que você tem de cada atributo. Então, por exemplo, eu posso ser um ladino aristocrata, né? Que justamente você pode... Ele pede assim, na terceira coluna de força você tem que ter um dado branco. Na destreza você tem que ter na segunda coluna vermelha. Assim vai. E se você consegue no final da partida colocar colocar alguns dados nessas posições, você vai gerando pontos de vitória no final da partida. Também vai gerar ponto de vitória os conjuntos de armaduras que você tem, seja também os traços, né? Como ele é muito temático de RPG, além da sua classe, do seu antecedente, você também tem a parte de alinhamento. Na vertical você tem em cima bom e embaixo mal, e na horizontal você tem do lado esquerdo ordem e do lado direito caos. Você vai movimentando nessa grid, né, ortogonalmente, para conseguir esses benefícios que você consegue através de cartas de perícia, ou também quando você pega algumas cartas de traço, você tem como mover esse marcador ali, né? Então ele é bem legal porque a temática funciona perfeitamente na mecânica, e isso, a união disso funciona perfeitamente. Depois dessa visão geral do jogo, o que eu achei do jogo? Primeiro, eu achei essa mecânica do puzzle dos atributos a parte mais legal do jogo, né? Fora que eu gostei muito da temática, que ela aliou muito a questão da mecânica, de você construir o personagem com esses dados, e essa manipulação dos dados faz esse gostinho de você sempre conseguir o melhor atributo. Por exemplo, você não vai conseguir, não vai querer que seu personagem tenha 9 de força, não, você vai querer que o personagem tenha 17 de força, e essa manipulação dos dados, ela funciona perfeitamente. Fora que tudo, o conjunto da obra, eu achei interessante você ter o seu antecedente, a sua classe, fazer sentido que, por exemplo, um paladino tenha mais força, mais inteligência, que seja, e um ladino ter mais destreza e carisma, assim. Então, como o conjunto funciona, pra mim é muito legal. É, eu achei legal também. Uhum. Eu concordo com você que ele encaixa muito bem a mecânica com a temática, e que ele não aborda só ali a parte de atributos e tal, mas ele também aprofunda um pouco mais do que um próprio RPG, eu acho, assim, quando você monta. Mas eu achei ele muito difícil, assim. Porque quando você rola os dados, ele não é tipo, sei lá, jogos de rolar dados sagrada, por exemplo. Uhum. Ele tem uma visão muito mais a longo prazo do que qualquer um desses jogos de rolar dados que eu já joguei. Então, você tem que pensar primeiro em qual ação você vai dar gatilho com aquele dado. Como você falou, cada atributo ele resulta numa ação. Então, uhum, você tem que pensar nisso. E aí você tem que pensar que a soma daqueles dados tem que corresponder à sua carta de classe no final do jogo. E que você tem que colocar a cor do dado correspondente ao seu antecedente. Sim. Então, eu achei que ele é um negócio, tipo, parece simples, porque, tipo, ele não é aquele jogo cheio dos componentes, cheio das tranqueiras. Desculpa, eu não posso falar tranqueiras. Pode? Né? Alguém vai se ofender se falar tranqueiras. Eu chamo miniatura de hominho. Uhum. Só pra deixar claro. Então, tipo, ele engana. Eu acho que eu tive essa impressão de que eu achei que seria um jogo mais simples. E eu assustei, e aí eu fiquei meio aquada, tipo, meu Deus do céu, eu tô me ferrando nesse jogo. Eu não pensei no que eu tava fazendo e eu perdi muito feio. Não, você ganhou. Eu ganhei? Sim, você ganhou. Então, joguem no instinto, galera. Esquece de ficar calculando. Falei. Não esquece o que eu falei. Eu achei o jogo difícil. Mas é aquilo lá, eu joguei, tipo, no instinto, assim, eu não consegui ficar fazendo cálculo, por exemplo. Essa visão de ser um jogo a longo prazo, eu achei realmente que faz sentido, porque você não vai colocar um dado ali e falar, esse dado vai ser sempre esse valor, porque você pode manipular muito, trocar ele de lugar e outras coisas, então, é justamente a longo prazo. Pra mim, eu achei interessante porque normalmente jogos estratégicos, estilo europeu, você pensa a longo prazo, você não pensa no dia de hoje, você pensa no dia de amanhã, né, nessa brincadeira, assim. Então, na vida, eu já penso muito no dia daqui 3 anos. Verdade. Aí quando eu tô jogando board game, eu gosto de pensar em, tipo, qual vai ser minha próxima ação? Não sei, vai ser essa aqui. Pronto, tá feito. Mas ainda assim, você falou, né? Por mais que eu planejei, ele tem um elemento de sorte, assim, de você... Dos dados. É dos dados, uhum, e tal. Às vezes tem ação e que você faz. E das cartas também que vão abrindo, né? Porque a gente não chegou a comentar, mas como você adquire essas cartas de traço e tal, é um mercado que ele vai renovando todo turno. Então você nunca sabe o que vai ter no mercado. É, e que também... Não vai ficar lá mais de um turno, entendeu? Como o jogo é dividido em fases, você tem fase de rolagem, onde o primeiro jogador naquela rodada vai separar os dados. Então, do menor pro maior é a ordem de iniciativa da pessoa que vai comprar no mercado. Então, se você ou o seu primeiro jogador pega o maior número e você é o próximo jogador e pega o de menor número, você vai ser a primeira a escolher a carta do mercado. Então, sim, existe esse trick, né? Ou seja, você se prejudica pegando um dado de valor pequeno, mas você ganha vantagem na hora de comprar uma carta do mercado. Essa visão de jogo eu achei interessante, assim, de você às vezes pegar uma penalidade, mas que você pode depois reverter isso no futuro pra ganhar vantagem com uma carta de perícia, carta de mercado em geral. Esse negócio de ele ser a longo prazo, eu acho que se reforça ainda mais, porque tudo que você faz só conta ponto no final do jogo, depois, sim, que ele acaba. Então, todo momento, aquela sua primeira ação que você fez, o primeiro dado filho da mãe que você pegou, ele pode te penalizar pro resto do jogo, entendeu? Sim, sim. É porque ele tem muita coisa pra pontuar, né? Exato. A parte de pontuação também é nisso que eu queria chegar, porque, por exemplo, são várias raças, além de classe, além de antecedente, além de alinhamento, e algumas têm vantagens e desvantagens em certos atributos. Uhum. Então, sempre que você coloca um dado ali, pra tentar chegar no seu objetivo, você tem que contabilizar tudo isso, entendeu? Você pode, sei lá, pegar um traço, que foi o que eu fiz nesse último jogo, que os dados de cortal valem mais um no dado, entendeu? Então, por exemplo, 6 valia 7, e eu esqueci disso. Então, eu passei de todos os meus objetivos. Meu objetivo era 17 e eu fiz 18, entendeu? Sim. Porque é muita coisa pra prestar atenção. É, então, é justamente assim, ele tem muita coisa pra gerenciar, mas eu adorei justamente por isso, assim, de ter muitas coisas, muitas opções. Então, ó, pessoal que curte euro e tá cansado de quadradinho, joga esse, porque os dados são coloridos e a temática é mais Ameritrash, assim. Mas assim, que se você às vezes tá com o pé atrás por causa da temática, não precisa se preocupar, porque a temática é uma camada, assim, na mas verdade, o jogo funciona perfeitamente mesmo então, sem a temática. É, eu ia falar isso, tipo, eles fizeram baseado nessa temática de você montar uma ficha, mas eu acho que esse sistema de jogo funciona pra qualquer coisa. Sim. Pra qualquer tema. Sei lá, você tá numa feira de ciências e aí você tem que montar o seu negócio, entendeu? E aí você tem que rolar os dados, sabe? É, isso é. Então ele tem essa parte de ser interessante pra quem gosta da temática de RPG, que é o meu caso, e ele é interessante também pra quem gosta de pensar a longo prazo e fazer ponto e ficar planejando sua vida inteira ali nessa próxima uma hora, é, que justamente. É o seu caso. É aquele power player, sabe, que de RPG, assim, que quer otimizar a ficha. É justamente, é um jogo sobre esse cara. É esse cara aí que ele fica ali horas pensando, não, eu vou fazer o melhor personagem desse RPG, e aí no final o mestre mata ele no primeiro turno, porque exatamente. Ele é um Aproveitando que você comentou a respeito de um jogo de dados também, eu quero saber o seu relato a respeito do Sagrada. Eu sei que você teve contato, eu já falei aqui no podcast, mas eu quero saber a sua opinião sobre ele. É, você não me chamou pra esse podcast, né? Na verdade, você não tinha jogado ele. Tô zoando. É, porque agora a gente tem o Sagrada em casa, sim, né? Até então, você tinha jogado com outras pessoas. E eu achei muito legal. Eu adorei, tipo, a parte... Ele é um jogo muito visual, eu me dou muito bem com esse tipo de jogo. Então, você poder ali, tipo, montar o vitral e os dados e você pensar também um pouco a longo prazo, mas não tanto. É, isso é. Porque ele não tem esse esquema, igual a gente falou agora do roleplayer, de ter, tipo, um milhão de fatores que afetam sua pontuação. Eu achei ele muito divertido nisso, assim, que você vai lá, rola os dadinhos, eu quero esse. Ele é um sudoku disfarçado de board game, né? Porque ele tem aquela também questão dos números, que você não pode ser ortogonal e é tal. É bem isso, uhum. Eu acho que, assim, que a pessoa que, às vezes, até mesmo pra quem tá de entrada no hobby, eu acho que o da Sagrada ainda consegue. Apesar de ser um pouco mais complexo que um jogo mais de entrada, mas ainda assim funciona perfeitamente. Se a pessoa curte essa questão de jogos mais abstratos, né? Já que ele é um jogo abstrato em si. Eu não acho que ele é um jogo abstrato. Ele é um jogo abstrato. Você tem que fazer praticamente colocação mas de peças. Mas ele tem uma temática. Não, ele tem a temática. Mas a temática podia ser outra coisa que o jogo funcionaria, entendeu? Ah, mas aí o roleplayer também é um jogo abstrato. É, sim, mas eu acho... E não vamos entrar em discussão filosófica, não, aqui, é melhor não. Mas assim, ele é mais abstrato que temático. Esse, talvez seja essa a minha fala correta sobre ele. Eu curti porque quando eu apresentei pra você o jogo, chegou em casa e tal, jogou umas 3 ou 4 partidas direto porque você curtiu tanto ele, e a questão de ter os objetivos próprios, objetivos públicos. E ele é um jogo que ele atrai só pelo visual, então sim, é muito fácil, tipo, você chegar no rolê e levar ele e todo mundo falar, meu Deus, qual que é o nome desse jogo? Que jogo é esse? Quero jogar, não sei, porque ele é muito bonito, assim. Sim, sim. Eu sei que ele chegou, porque a gente manda entregar os jogos no meu trabalho, né? E aí ele chegou e eu deixei ele em cima da minha mesa, e as pessoas passavam tipo, nossa, que caixa bonita, que é isso? Você vai trazer no dia de jogar? Ah, aliás, você tá com uma iniciativa no seu trabalho de ser a referência dos board pois games. Pois é, eu sou a traficante oficial de board games. Eu tiro da minha casa e levo no trabalho. E como que tá a recepção do pessoal lá? A galera tá curtindo bastante. O pessoal no meu trabalho, a equipe agora aumentou um pouco. De 4 pessoas, a gente tá em 12. Tipo, equipe funcionários, né? Sim. Sem contar meu chefe e tal. Então eu queria, tipo, uma maneira de unir todo mundo. Porque agora são 2 salas separadas. Uhum. Antes, todo mundo ficava na mesma sala. Era aquela bagunça, aquela delícia. E agora a gente tem uma sala da galera que desenvolve o produto. E a galera da administração, vendas, que é a galera mais animadona, né? só que ninguém se conversa muito. Não dá pra ir almoçar 12 pessoas no mesmo lugar todos os dias. Aí eu propus isso aí, de última sexta-feira do mês a gente se reúne e joga Board Games. Galera curtiu, a primeira edição foi mês passado, e o nome oficial é Board Games Sob Demanda. Assim, eu levei vários jogos, foi engraçado até, porque toda sexta, às 5, a gente faz uma reunião semanal de update, e aí meio que engatou e já virou o Board Game, entendeu? Uhum. Só que, como tinha muita gente que tinha voltado pra trabalhar, eu não queria já explicar todos os jogos e ninguém e ter que explicar de novo, né? Daí, o que que eu fiz? Eu peguei o Codenames, falei, galera, vamos jogar esse aqui que é rapidão, é fácil de explicar e tal. Beleza, a gente jogou Codenames a noite inteira. Codenames e, sei lá, um jogo de party game, normalmente ele tem essa questão da pessoa, não, acabou, vamos jogar de novo, que legal, vamos jogar. A gente fez várias partidas, assim, tipo, a gente foi revezando a equipe, porque a galera ia parando de trabalhar, ia chegando, e aí eu falava, você tem que fazer isso, isso e isso, porque ele é super rápido de explicar, Sim, né? Pode entrar no meio da partida. É, tipo, e você pode ir dando regra DLC, né, que a gente brinca, tipo, não pode falar tal coisa, fala outra, entendeu? E foi muito divertido, tanto que umas semanas depois, você até foi comigo, né? A gente foi na casa do chefe e a gente parou pra jogar de novo o Codenames. Jogamos o Pictures, né? O Pictures misturado com o Dixit, que aí virou uma doideira, a gente devia ter usado uns tóxicos aí pra conseguir jogar direito. Pra jogar com o Dixit é complicado. Tem que abstrair demais! Porque eu comentei com vocês e vocês colocaram, né? Porque... alugaram um Dixit lá e falei, dá pra jogar isso aqui. A galera falou, vamos, bora, né? Jogamos também Por Favor Não Corte na Minha Cabeça, né? Que é um jogo que sempre o pessoal curte. Outro que a gente jogou também foi o Avenue. Que o pessoal gostou muito, porque ele é outro jogo que engana, tipo, gizmos, né? É. Você acha que, é um joguinho de fazer desenho aqui, é mó de boa. E aí, no final, a galera tava fritando, tipo, meu Deus, eu tenho que vir aqui pra vir aqui, não sei o que. A gente já tinha planejado até o final. Tinha gente que tava indo na raça, ele, nem sei, mas já fiz tudo errado. Sim. Muito legal. Mas muito divertido. Então, ao fim de mais um podcast, espero que vocês tenham curtido a nossa discussão aqui a respeito dos joguinhos. Todos eles vão estar linkados aqui na descrição e muitos deles você pode encontrar na nossa loja parceira Bravo Jogos. Então entre lá em bravojogos.com.br. E novamente, obrigado a todos que têm esse carinho, né, de assinar seu feed e escutar a gente lá quando a gente lança qualquer podcast aqui no nosso Jogatina BG, certo? Novamente, muito obrigado, Jéssica, por ter participado de mais um podcast. Uhum. E a gente fica por aqui em mais uma edição. Abraços e até o próximo turno. Beijo. watch me travel.